Você está na Sem Isolar, tudo bem? Este próximo bloco está muito bacana, hein? Olha, eu ficaria por aí, tá muito legal. Vai ter a Ellie King lá no meio, pra abrir a Courtney Barnett e pra fechar, é surpresa. Se eu fosse vocês... Não, isso aí, peraí, que o locutor dos anos 80 faz pra gente. O locutor dos anos 80 anuncia aí a terceira música, mas fazendo surpresa, com ar de mistério. Como é que você quer? Com ar de mistério, locutor. Sim, como é que... É tipo... igual fazem hoje em dia na internet, né? Naqueles sites que tem feed, essas coisas. Tipo, o item número X vai te deixar de boca aberta. Na internet? O quê? Na internet? Internet, locutor dos anos 80. Internet. Ah, tá. Coisa moderna, hein? Sim, locutor. É bem moderno, hein? Então, anuncia aí. Do jeito que você achar melhor, locutor. Só pra fazer um mistério na terceira música, pode ser? Quebra essa pra nós, locutor. Opa, tem chacumicum. Então, Max, meu amigo, já anunciou as duas primeiras músicas. Agora, a terceira vai te deixar de boca aberta. Parabéns, locutor, parabéns. Ficou muito bom. A terceira vai te deixar de boca aberta. Ficou bom, locutor, ficou bom, tá bom, locutor. Vamos pra música? A terceira vai te deixar de queixo caindo. Tá bom, locutor, tá bom. Vamos com a Courtney Barnett, pessoal, até já. I love you, I hate you, I'm on the fence, it all depends. Whether I'm up or down, I'm on the mend, transcending all reality. I like you, despise you, admire you. What are we gonna do when everything all falls through? I must confess I've made a mess of what should be a small success. But I digress, at least I've tried my very best, I guess. This, that, sensecast.org/ondemand. sensecast.org/chat. Sense. Stand. It started in my chest and ended in my throat. Florence Welch, do Florence and the Machine, com Swimming. Eu adoro essa música. Aliás, o Lungs, que é de 2009, é inteiro bom, né? Essa música é um b-side do Lungs. Swimming, do Florence and the Machine. É demais essa música. É de 2009. É, só vou confirmar aqui, mas é de 2009, né? Peraí, deixa eu ver aqui. Ah, 2009, isso mesmo. Esse álbum tem aqui, eu... infelizmente não tem em CD. Nós não temos, na realidade. Nós não temos em CD, mas temos o álbum inteiro no HD. É, não. Então, temos. Bom, e... que mais? Que mais que rolou? Ah, rolou a Ellie King com X&O's. E eu esqueci de pegar o ano da Ellie King e anotar aqui. Vamos pegar aqui. Ellie King. King X&O's. Tá aqui. Ah, pegar a tag. Ellie King X&O's é de 2015. É bem legal esse som, né? E a primeira lá no começo do bloco, a Courtney Barnett. Eu gosto muito de Courtney Barnett. A cantora australiana com Pedestrian at Best. Pedestrian at Best, que é de 2015. 2015 também, mesmo ano da X&O's, da Ellie King. Locutor dos anos 80. Locutor dos anos 80 está participando de vários programas, hein, locutor? Ah, a gente... acaba conseguindo comunicar bem com essa galerinha do bem. Conversa essa, locutor? Galerinha do bem, coisa mais ultrapassada. Não, é gíria moderna. Ah, locutor, para com isso. É, gostou do bloco, locutor? Sim, cantoras boas, né? Muito boas vozes, muito afinadas, né? Sim, locutor, são mesmo, muito afinadas. E o que você achou da terceira que você tinha anunciado? A terceira vai te deixar de gancho canto. Sim, locutor. Mas o que você achou da terceira música, locutor? A terceira vai te deixar de boca. A terceira vai te deixar de boca aberta. Tá bom. Eu não aguento. Até já!